Hit the dick. Hit it dick. Let go. Zone, the vivinha vida, tipo batida, dama cupida em tabila. Dentro de zone, the vivinha vida, tipo batida, dama cupida em tabila. Vivinha life, the vivinha vida, the vivinha life, the vivinha vida. Dentro de zone, the vivinha vida, tipo batida, dama cupida em tabila. The vivinha life, the vivinha vida, the vivinha life, the vivinha vida. Dentro de zone, the vivinha vida, tipo batida, dama cupida em tabila. The vivinha life, the vivinha vida, the vivinha life, the vivinha vida, the vivinha life, the vivinha vida. Ah, minha costa e cada espiga. Eu de canso de briga. Dentro minha zona ainda vive minha vida. Tipo batida. Niga no vida de espiga. Briga. Mano não vive no vida. Niga no vida de espiga. Briga. Mano não vive no vida. Dentro minha zona ainda vive minha vida. Tipo patrão. Dama cupida em tabila. Niga saquinha digra. Mano e tudo cena com quem chita. Tô óbita caga. Niga no vida de espiga. Briga. Mano não vive no vida. Niga no vida de espiga. Briga. Mano não vive no vida. Desço de amputo, um fudido, um tecém na minha zona. Se subi na bala, dama-se a grita. Eu conto a minha guita, com pouco salário de tuga. Mano, um catapara arrebenta. Minha tempo, vou fazer minha guita. Não tá pega minha dama e te grita. Desço de amputo, um fudido, um tecém na minha zona. Se subi na bala, dama-se a grita. Eu conto a minha guita, com pouco salário de tuga. Mano, um catapara arrebenta. Minha tempo, vou fazer minha guita. Não tá pega minha dama e te grita. Ele de confirma. I got power! Gine! Samu! Your man has the jolly! Empress! Cuba Blascos! Your man, your coração! Nigga, the vive in your vida! Dentro de minha zona! Mano, que ama espiga! Your vida é tipo batida! Mano, que ama briga! Por isso, pra vive in your vida! Dentro de zona, tá vive minha vida, tipo batida, dama cupida em tabila. Dentro de zona, tá vive minha vida, tipo batida, dama cupida em tabila. Vive minha life, tá vive minha vida, tá vive minha life, tá vive minha vida. Dentro de zona, tá vive minha vida, tipo batida, dama cupida em tabila. Tá vive minha life, tá vive minha vida, tá vive minha life, tá vive minha vida. Dentro de zona, tá vive minha vida, tipo batida, dama cupida em tabila. Tá vive minha life, tá vive minha vida, tá vive minha life, tá vive minha vida, tá vive minha life, tá vive minha vida. Ainda vive minha vida, sem sentir medo, mano. Ainda vive minha life, sem sentir medo, minha mano. Ainda vive minha vida, sem sentir medo, minha mano. Ainda vive minha life, tá vive minha life, tá vive minha vida. Ainda sei na minha zona pra street, nigga tá falha de mim. Ainda faço borda dentro de minha zona, mano. Boom, ainda vive, ainda vim buscar. Mesmo se pega o estinho, a bipa arrebentar. Mano, controla. Guita no bolso, garrafa na mesa, charo na boca. Vou por e fala, me conforto. Tá vive minha vida, tipo batida, dama cupida em tabila. Saudade de minha bandida, me se pega pra chupa minha filha. Tá vive minha vida, dentro de minha zona. Mano, nunca tá sinto medo, dama com pega, tá arrebenta. Isso aqui, minha mano, dama com pega, tá arrebenta. Dentro de minha gueto, dama com pega, tá arrebenta. Amiguinha mano de gueto. Damo com pega, tá arrebenta. Amiguinha mano de gueto. Tá saindo minha zona pra street. Niga, tá falha de mim. Yeah. Tá saindo minha zona pra street. Niga, tá falha de mim. Tá vive minha vida, minha mano. Nunca tá sinto medo. Tá saindo minha zona pra street. Niga, tá falha de mim. Tá vive minha vida, minha mano. Nunca tá sinto medo. Camisa problema, tá vive minha vida sozinho lá de casa. Camisa problema, tá vive minha vida sozinho lá de gueto. Camisa problema, tá vive minha vida sozinho lá na zona. Camisa problema, pode estar pra vive minha life. Dentro de zona, tá vive minha vida, tipo batida, dama cupida em tabila. Dentro de zona, tá vive minha vida, tipo batida, dama cupida em tabila. Vive minha life, tá vive minha vida, tá vive minha life, tá vive minha vida. Dentro de zona, tá vive minha vida. Tipo batida, dama cupida em tabila. Tá vive minha life, tá vive minha vida. Tá vive minha life, tá vive minha vida. Dentro minha zona, tá vive minha vida. Tipo batida, dama cupida em tabila. Tá vive minha life, tá vive minha vida. Tá vive minha life, tá vive minha vida. Tá vive minha life, tá vive minha vida.